se a vida abre-se e ri. Na hora que se entretece, vultos parados e sós, mudas da alma sozinha, tomai o corpo e a voz da vida que se adivinha. Canta mais alto, avança e canta, dança-te à marcha, não te afastes. Mistura a tua voz à voz que se levanta das chaminés e dos guindastes. Rasgam-se os céus e a terra, a esperança cai e refaz-se. É o grito de uma outra guerra, canto do homem que nasce. Tomam forma consistente as ilusões encobertas. Caminha, caminha em frente para as novas descobertas. Canta mais alto, avança e canta, lança-te à marcha, não te afastes. Mistura a tua voz à voz que se levanta das chaminés e dos guindastes. Moldem teus dedos leais um destino à tua imagem. Ao ódio dos vendavais ergo uma viva barragem. Da lama do tempo imundo arranca a felicidade. Homens humanos do mundo, homens de boa vontade, canta mais alto, avança e canta, lança-te à marcha, não te afastes. Mistura a tua voz à voz que se levanta das chaminés e dos guindastes. Canta mais alto, avança e canta, lança-te à marcha, não te afastes. Mistura a tua voz à voz que se levanta das chaminés e dos guindastes. Canta mais alto, avança e canta.